Panorama Agrícola para 1º de março de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua crescente, 1º de março de 2012, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado do programa é: censura teu amigo na intimidade, em público, só dê elogios. Na dica de hoje você confere: viva mais e melhor no campo. Em entrevista, produtor no Oeste começa a aumentar renda com frutas como banana e abacaxi. E no panorama regional, Chicão de Lages fala sobre projeto leite e carne bovina. Ligue 48-3239-5647 e participe do Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você sabia que envelhecer no campo é mais saudável? Acordar cedo, respirar o ar puro, comer frutas e hortaliças, caminhar ou andar de bicicleta são hábitos bons que ajudam a quem mora no meio rural a viver mais e melhor. Fique ligado no Panorama Regional. Projeto Leite e Carne Bovina. Agricultores da localidade rural Barra do Imigrante, município de Campo Belo do Sul, na região serrana, receberam um botijão e doses de sêmen para a implantação do programa de inseminação artificial em bovinos. O uso da inseminação artificial é uma ferramenta essencial, então, para o melhoramento genético e aumento da eficiência produtiva dos rebanhos. De todas as biotécnicas existentes que são aplicadas à reprodução animal, a inseminação artificial é a mais antiga e também a mais eficiente. Inicialmente, o objetivo era a erradicação de doenças infecciosas transmitidas pelo touro, principalmente durante a monta natural, aí difundindo-se em seguida como instrumento eficaz e econômico para o melhoramento genético dos rebanhos bovinos. O projeto Aumento da Produção de Leite e Carne na Barra do Imigrante foi encaminhado e aprovado pela Baeza, conforme o edital, então, de apoio ao cooperativismo na região da usina hidrelétrica Barra Grande. Esse projeto beneficiará diretamente 37 propriedades rurais desta localidade, pois além do aumento da produção de leite e carne, aumentará, consequentemente, a renda na atividade. A implantação do projeto se dará imediatamente, pois os moradores da localidade, alguns, já realizaram a capacitação técnica em inseminação artificial, que foi promovido pelo Senar. Então, estão aptos para realizarem as inseminações. O Escritório Municipal da EPAGRE de Campo Belo do Sul, que é parceiro desse projeto, na elaboração da proposta, capacitação dos agricultores e no acompanhamento das atividades. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Pai Regiões Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, conversamos com o engenheiro agrônomo e pesquisador Gilberto Barella, de Chapecó, sobre microclimas na região oeste, que estão possibilitando o investimento, a pesquisa em fruticultura. Esses microclimas são oriundos da onde e por que, Barella, e como a pesquisa tem se aproveitado desses microclimas para investir em fruticultura? Bom, nós aqui no oeste de Santa Catarina sempre tivemos o objetivo de dar uma nova alternativa para o produtor. E nós verificamos que ultimamente, aqui na região, na grande região oeste, nós temos em torno de 32, agora até mais, eu acho, barragens. Né? Esses grandes lagos que estão se formando aí, nesses rios que temos aí na região, e com isso está ocasionando a formação de grandes microclimas que dá para nós estimularmos a fruticultura tropical aqui na região oeste de Catarina. E com isso, nós verificando essa necessidade, observando também o que os produtores faziam lá no interior também, antes das construções dessas barragens, nesses rios que nós temos aqui no oeste, nós verificamos que esses produtores produziam essas frutas, né? E nós, analisando isso aí, verificando com os colegas nossos, nós observamos que nós deveríamos fazer um trabalho com isso aí, desde que 85, até quase mais do que isso, por cento das frutas existentes, essas frutas tropicais que nós consumimos aqui no dia a dia, é toda ela importada de fora. Nós não temos nada em produção aqui nossa. E com isso abriu um caminho que nós deveríamos trabalhar nisso aí, porque era uma grande oportunidade para alguns produtores interessados ingressarem nessa nova atividade. E quais são, Gilberto Barella, os primeiros resultados dessa pesquisa? Ah, os produtores já estão comercializando no programa do PA, do Programa Alimentar do nosso governo, né? Para as escolas, já está havendo produção, já está havendo entrega. Isso graças à pesquisa também da IPAG lá de Uruçanga, de Itajaí, que nos ajudaram muito no início para trazer as primeiras mudas, né? Trouxemos em torno de 20 variedades dessas 20 e poucas variedades que nós trouxemos lá dos colegas, né? Botamos a campo isso já faz uns 6, 7 anos e com isso verificamos que dentre essas aí existem umas 3 ou 4 que se destacaram e que servem para nós aqui. Com isso, nós verificando isso aí, nós hoje temos já, que o nosso produtor já está produzindo, né, essas frutas, né, que posso dizer o abacaxi, a banana, o maracujá, né, nós temos essas goiaba variedade Paluma, que nós trouxemos também de São Paulo. Então, com isso aí, houve esse grande estímulo e nós aí estamos verificando que o produtor já está tendo o resultado esperado economicamente, entregando. Nas escolas, nos hospitais, nas feiras livres, que temos muitos na região oeste aqui, e com isso o produtor já está começando a ganhar dinheiro. É uma possibilidade concreta de o agricultor familiar, então, agregar novo produto e mais renda? Sem dúvida nenhuma. O zoneamento agroclimático, inclusive, permite isso, né, que nós estamos observando muito isso aí, né, e essas observações que nós temos, várias unidades de observações que nós fizemos nas propriedades produtores, onde a produção é boa, né, onde hoje mesmo um produtor nos convidou para ir buscar um cacho de banana lá, da felicidade que ele tem, porque não é lá muito trabalhoso, né, há uma mão de obra, não é tão necessária assim, e a produção é boa e com isso nós temos certeza que vamos, inclusive, vamos estimular mais isso aí, né? Nós temos aqui para fazer um curso já de abacaxi, mas já realizamos curso de maracujá, curso de banana, né? Os técnicos estão se capacitando, né? E temos indo buscar mudas e comprando mudas. A Secretaria da Agricultura nos apoiou aqui também, através do nosso secretário da Agricultura, João Rodrigues, comprando mudas aqui via SDR. Então é um trabalho grande, que com isso nós temos certeza que só tem a crescer isso aí. Gilberto Barella, o produtor que quiser, que desejar investir em fruticultura, deve procurar a IPAGRE? Sem dúvida nenhuma. Todos os escritórios locais da IPAGRE, aqui da região oeste, onde tem esses microclimas, né? Todos os escritórios locais estão sabendo desse assunto. Nós temos aonde ir comprar as mudas de qualidade, né? Com padrão bom. E com isso, eles contactarão de volta com nós e nós orientaremos eles para que o produtor compre uma muda de dentro dos padrões normais. Banana, abacaxi, maracujá, alguma cultura além dessas? Nós temos abacaxi, temos banana, temos maracujá, temos a goiaba paluma, que nós importamos já com uma qualidade muito grande também, com uma procura grande, né? E essas as variedades que, por enquanto, nós temos estimulando. Depois nós temos que estimular mamão e outras, mas daí nós temos que ir devagar para não trazer mudas com doenças ou coisa parecida. Então nós temos primando muito pela qualidade, é um trabalho para poucos produtores, mas esses produtores, temos certeza, serão realmente os que terão sucesso nessa atividade. Nós agradecemos a Gilberto Barella, engenheiro agrônomo e pesquisador do CEPAF, o Centro para Pesquisa para a Agricultura Familiar de Chapecó, entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Barella, muito obrigado pelas informações. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.